assim. Olha que eu nunca pensei que fosse ficar, mas eu fiquei. Eu me apaixonei, me tornei um prisioneiro do teu amor aventureiro. Hoje sou um sofredor, você não reconhece quem padece. Conhece quem padece pelo teu amor. Ah, meu amor. Olha a velha guarda da Portela aí, gente. Olha que eu nunca pensei que fosse ficar, mas eu fiquei. Eu me apaixonei, quem padece pelo teu amor. Você não reconhece quem padece pelo teu amor. Esse é o verdadeiro drama de quem tanto ama e sente a paixão e tem o coração ardendo em chama. Reclama da solidão, do peito essa dor, não sei como tirar. Somente o teu amor pode aliviar. Eu não posso mais viver assim, com o teu amor longe de mim. Amor, amor, não me maltrate tanto assim. Olha que eu nunca pensei que fosse ficar, mas eu fiquei. Eu me apaixonei, me tornei um prisioneiro do teu amor aventureiro. Hoje sou um sofredor, você não reconhece. Pelo teu amor, você não reconhece quem padece. Pelo teu amor, esse é o verdadeiro drama de quem tanto ama e sente a paixão e tem um coração ardendo em chama. Tanto reclama da solidão, do peito essa dor, não sei como tirar. Somente teu amor pode aliviar. Eu não posso mais viver assim, com o teu amor longe de mim. Eu não posso mais viver assim.